Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. No ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio fodeloso. Este quem vos fala é Manuel Calaveira. Qual é o nome do programa de hoje mesmo? Que eu esqueci, é o que? É o Elo Perdido, né? Isso, é o Elo Perdido. É o Elo Perdido, estou gravando o Elo Perdido, que beleza. Estamos gravando o Elo Perdido. Este quem vos fala é Manuel Calaveira, está comigo aqui, é o Miotti. E aí, galera, ainda, pra mim ainda, não existe desenho melhor que Tom e Jerry. Tom e Jerry é foda pra caralho, sempre foi, sempre vai ser. Quer dizer... Os antigos, né, Miotti? Os antigos, aqueles antigão. Na verdade, eu achei essa declaração do Miotti mais contemporânea, porque eu, pra mim ele ia virar e falar assim, não existe desenho melhor do que a Renascença. Está comigo aqui também o Brunão. Uma frase inesquecível que eu falava toda vez que eu brincava com os bonequinhos era Santa Tartaruga. É por isso que eu odeio essas frases retardadas no início do programa. Santa Tartaruga, bicho. Nunca viu Tartaruga Ninja. Você vai me dizer que você não era fã das Tartaruga Ninja? Vai mentir. Eu gostava. Vai tomar pro cu. Santa Tartaruga. Tá comigo aqui também a Melina. Ó vida, ó céu, só azar. É só pra avisar, a Melina, ela é maior de idade, tá? Ela tem essa voz. Agora gira, gira pro feitiço quebrar. Quem vem com sua espada faz a guerra acabar. Eu tenho a voz. E olha só, interneticos, recebendo pela primeira vez aqui no Jurassic Cast, o Alexandre, meu querido. Seja bem-vindo. E aí, galera? E... Ué, né? É quase um bicho. Caraca, parabéns, ele é o Jones da Loucademia de Polícia. Puta, é um novo Jones. Ele pediu pra não falar, mas isso não vai sair. Esse babaca que acabou de fazer essa babaquice aí é o filho da puta que patrocina esse programa. Olha o nível de retardo mental. É por isso que ele patrocina essa merda. Aí depois vocês ficam de invejinha no Twitter. Olha o grau dos patrocinadores que eu tenho que aguentar. Eu não sei se até agora se limitou a um Transformer se desenvolvendo ou se ele lembrou daquele desenho Pole Position. Pole Position. Ah, Pole Position. Lembra da musiquinha, Bruno? De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou, Tessa. Certo, Tessa. And never too far behind, they're always fighting crime. Undercover and face. Preparar o acelerador, subida forte, rodão. In the danger zone. Pretty soon they'll be off on a mission. Módulo hidráulico, rodão. O circuito está bloqueado, Dan. Wilson, acionar o módulo planador. Módulo pronto. Hoje nós vamos falar sobre desenhos animados, meus caros. Mas é desenho animado da lá da nossa terra infância. E não desgruda daí que nós voltamos já já. Eu sou um novo castigo. Eu sou de mais ou menos. Procure. Wait a internet, aqui quem fala não é o Calaveira, é a coisa mais fofinha da internet, eu e Yasmin, e estão aqui comigo o Miote e uma das vozes mais sexys da internet, que o corpo super combina com a voz, a Mel, a Melina. Ah, sou maravilhosa. Pior que não tem nem o que falar agora, depois vai, dessa. Miote, fala, Miote. Não, eu quero falar mais nada não, toca as luzes aí. Tá, Miote, vai, fala, querido, eu sei o que você quer falar. Vamos fazer uma coisa, Yasmin, já que o Calaveira tá aqui, fala um bom dia, internet, que nem ele fala. Ai, tá bom. Vamos lá, vamos só pra ver como é que fica. Bom dia, internet! Ouvintes, quem é melhor? A Yasmin ou Calaveira? Votem aí. E Calaveira perdeu. Pois é, eu estou aqui nos recados porque o Calaveira não está e eu infelizmente não pude participar desse programa. E não é porque eu sou muito nova pra ter assistido os desenhos, porque eu descobri que minha vida toda é baseada em reprises. Então, Melina, por favor, o que tem pra gente no Jurassicast Wear? Tem lançamento novo, camiseta dos Thundercats, que o Dr. Fiction resolveu fazer 3 opções de cores para você escolher. Tem a preta, a azul e grafite. Uma mais chique que a outra. Eu adorei. Já vou reservar aqui, acho que uma de cada para mim, que sou uma pessoa que adora Thundercats. Vocês vão ver aí no programa. Que eu tenho até o bonequinho do Moonha guardado até hoje no meu coração. Ah, que bonitinho. Viu, interneticos? Isso é que é mulher. Tem também outras 4 camisetas que a gente já falou aqui no programa. Do McLovin, tem o logo do Jurassic Cast, tem a Save Ferris e a Italian Stallion, que é a camiseta do Rock. Que é a nossa camiseta mais vendida, viu? Se você ainda não tem, reserva. Tem todas as opções de tamanhos, tamanho bandeira, tamanho pequeno. Tamanho do Salles. É tamanho bandeira. Que é maior que ela. Ah, e tem uma novidade que eu lembrei agora. A partir de maio, as camisetas femininas serão lançadas. Opa! Finalmente, eu não vou mais precisar suspirar as minhas. Vai não, e rasgar e ir pra balada no com o Jurassicast. Quais são as redes sociais do Jurassicast? Melina, qual é o Twitter do Jurassicast? twitter.com/Jurassicast ou @Jurassicast. Miote, qual é o Face do Jurassicast? facebook.com/Jurassicast. Que entra, curta a página, fique sabendo das promoções e todas as novidades. Promoção toda semana a gente faz, principalmente o pessoal de Brasília, né? Aproveitem, vocês que não trabalham aqui, podem aproveitar as coisas. É, porque a gente não pode mais, né? Não, não ganha nada. Mas quem sabe, se a gente conseguir uns 3 mil curtidas aí até o final desse mês, vou começar a mandar ingresso também pra fora. E vocês compartilhem o Jurassicast, mostra pra todo mundo, manda curtir. Curtindo, vou fazer promoção de ingresso, aqueles ingressos de segunda a quinta, pra todo o Brasil. Olha aí, vocês escutaram? O Miote endoidou e o preço abaixou. E agora é cinema para todo o Brasil. O filmão do Jurassicast é o filmão.com/Jurassicast. Siga a gente. Tá tudo, vocês duas já estão lá também, né? Pois é, já. Dá pra ver e reclamar porque eu gosto de um filme que ninguém gosta, porque eu detesto um filme que todo mundo gosta. É a vida. Não, eu quero fazer até um pedido pra todo mundo. Toda vez que eu lanço algum Vale a Pena ou Dá Pena, eu coloco lá. Tem uns haters aí, clica no não curtir. Então todo mundo que tá seguindo a gente no Jurassicast, que adicionou a gente lá, entra na página do Jurassicast no Filmou e curte as postagens. Porque quanto mais curtida, mais importante pra gente. Ele vai aparecer lá na página inicial. Mas sempre tem uns espíritos de porco, né? Sempre tem, mas assim, como nossos ouvintes gostam, então todo mundo tem que curtir. Pra gente ficar com mais curtidas do que descurtidas, né? A campanha tá lançada agora. Isso, adicione a gente, curta as nossas postagens e compare a nossa compatibilidade com vocês também. É muito esquisito saber quem é que, quando a sua compatibilidade aumenta e com quem é que a sua compatibilidade não bate. Aí você já fica olhando feio pra aquela pessoa. Miote, onde é que você andou saracuteando nessa podosfera? Eu estive no Pauta Livre News, número 89, obras-primas de merda. Já vi que é polêmico, já vi que é polêmico. Mamilos polêmicos. Muito, muito. Porque pegava um filme que é muito aclamado, a pessoa falava que não gostava. Vou dar um exemplo aqui, vocês vão escutar depois. Mas o primeiro filme que é falado lá é Matrix. Matrix? Descer o cacete do Matrix. A pessoa escolhe o filme, né? Uhum. Porque é um filme que todo mundo gosta, mas a pessoa não gosta. Tem gente que saiu com ódio do programa. Ah. Eu tava gravando, eu fiquei com ódio. Nossa, se eu tivesse no programa e falasse mal do Matrix, eu ia comprar uma briga, a gente ia sair rolando na sala se tivesse. Não, é sério, deu vontade de sair de lá, deu vontade de sair da gravação. Não quero gravar aqui, não. Começaram a falar mal de Star Wars, pô. Vocês vão ver, escutem, já é pra dar na cara da galera, isso aí. Mas vindo dos meninos do PLN, com certeza, apesar de estar muito polêmico, deve estar muito bom. Ah, o programa tá bom, tá engraçado. Escutem de coração aberto, tá, gente? Não vai ser chiita aí, ai meu Deus. É pra você se divertir, ali é uma brincadeira, viu? E Mimi, e os vale apenas ou dá apenas, como estamos? Pois é, eu queria pedir uma ajuda do pessoal, que a gente tem esse quadro no Jurassicast, que é o Vale a Pena ou Dá Pena, que são as resenhas dos filmes quando a gente acaba de assistir o filme na cabine de imprensa. Não é todo mundo que gosta, né? Tudo bem, porque assim, até a gente começou o Vale a Pena, começou na verdade era com o Jurassic Vai, Jurassic Fica. E assim, o formato era meio diferente do que é hoje. Era muito longo, durava quase 20 minutos, né? Hoje em dia não, a gente faz uma coisa bem rápida, no máximo 5, 6 minutos, pra falar se o filme vale a pena ou não. A gente fala quem são os atores, qual é o enredo do filme. Então a gente queria que as pessoas divulgassem mais. Mesmo se não quiser escutar, você viu a postagem lá no Twitter, ou viu a postagem no Facebook, retuita, compartilha, só pra divulgar mais isso daí. E é incrível como o povo não tá compartilhando, porque é algo muito instrutivo. É lógico que tem vezes que o cara vira erra loucamente, que nem na Vida de Pi, né? Que foi um filme fantástico, e se eu tivesse ido pelo Vale a Pena ou Dá Pena, eu não tinha visto e me arrependi de litros. Mas normalmente vocês sempre estão certos, assim. É assim, a nossa opinião, claro. Se a pessoa pode ver ou pode não ver, o que quiser, mas eu gostaria muito que as pessoas compartilhassem. Não só isso, compartilha também as outras postagens, né? Vamos divulgar bastante o Jurassicast no Facebook e no Twitter. Compartilha, comenta, dá a sua opinião também. Não precisa ser xiita, mas pode dar a sua opinião. Mesmo se não gostou do filme, fala. Até pros próximos que entrarem e lerem os comentários, também tirar a sua própria opinião. Ah, tantas pessoas gostaram, tantas não gostaram, será que eu vou então? Será que eu pago R$20 pra ver esse filme? Sabe? É legal você se informar antes, né? É, a gente fala se o 3D vale a pena assistir ou não. Porque, galera, ingresso de cinema tá muito caro, não dá pra simplesmente ver, ah, eu acho que o filme é bom. Não, tem que ir com informação. Vai pagar R$52 no Cine JK pra ver um filme de merda, não vale a pena, né? E outra coisa, a gente tá fazendo em áudio, não tá, você não precisa abrir uma página e ler. Tem gente que tem preguiça de ler. Você vai escutar o que a gente tá falando. Então, fechando isso, Mel, você queria dar beijo pra alguém? Papai, mamãe, pra Xuxa? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu coelho e pra você. Ah, que bonitinho. Aí. Tá vendo a calaveira? Você não veio? Tá vendo o que tá acontecendo? Mimi, você quer mandar beijo pra alguém? Não, eu quero não. E você quer mandar beijo pra alguém? Eu quero mandar beijo pro meu fã, o Rafael Mendes, que chegou pra mim no Face e disse: ei, cara, manda beijo pra mim, vai lá que eu sou teu fã. Cara, fã, não se inscreve com N, mas eu adorei a tua iniciativa. Aí ele pediu também pro Calaveira dar um abraço, só que aí eu falei com o Calaveira e mandou tomar no cu loucamente. Então é isso, segue com o programa, eu adorei estar aqui, espero que vocês curtam muito. Eu não escutei, mas a minha filha número 7 diz que tá muito bom. Beijos! Casa do Chapéu, quando a gente era piquidirio e piquitutinho e éramos todos inocentes e achávamos que o mundo poderia ser um lugar legal para se viver. Eu estou falando de nós, né? Fora o Alexandre que tá com a vida ganha já. Qual desenho que vocês gostavam? Eu, cara, eu vou falar pra vocês que eu não gostava muito. Você está falando da Hanna-Barbera? Antes da gente começar a gravar, eu não era muito fã dos desenhos da Hanna-Barbera, não, sabia? Eu achava muito tosco, como eu acho até hoje. Não, mas era tosco. É tosco até hoje, mas era legal. Mas você acha? Mas tinha uma formulazinha também, né? Tinha, era a mesma coisa. Tinha uma formulazinha, lembra? Tinha a mesma famíliazinha, aí você repetia, uma era na pré-história, outra era no futuro, outra era não sei o quê. Tinha uma formulazinha também pra render um pouco também, pra não sair muito daquilo, né? Pois é, mas sabe o que acontece? A Hanna-Barbera, ela descobriu uma fórmula de fazer desenhos baratos. Ele fazia o desenho básico, principal, e depois repetia aquilo a exaustão, sacou? Então, por exemplo, isso, eles só mexia a boca, né? E, enfim, não piscava olho, não tinha pônei. Então era um desenho muito barato de se fazer. Então é por isso também que tem 500 mil desenhos, né? Assim, uns mais bem feitos, outros menos, né? Agora, é engraçado que muita gente não sabe, mas Tom e Jerry era um desenho que tinha um orçamento bem grande. Eu tô falando Tom e Jerry, os primeiros desenhos do Tom e Jerry, mas que tinham, que eram da Hanna-Barbera, mas tinham um orçamento grande. Então o desenho era bem feito. Depois é que, nos anos 60 e tal, o pessoal começou a economizar e aí veio aqueles desenhos mais clássicos que a gente conhece como da Hanna-Barbera mesmo, que são o quê? Os Flintstones, os... É, acho que até antes tem outras coisas, né? Na verdade, os Flintstones, o Alexandre aí falou a questão dos Flintstones, que entrava dentro da formulazinha básica da Hanna. Da Hanna não, era o Hanna, o Joseph Hanna e... Ah, é. E o Barbera. A gente sempre fala a Hanna-Barbera, né? Isso, mas eram dois homens, eram Joseph... Cara, isso é igual... William Hanna e Joseph Barbera. Barbera, exatamente. Mas isso é igual, cara, Sandy Júnior, a gente fala a Sandy Júnior, não tem jeito. Então a Agatha Christie. É uma entidade, né? A Sandy Júnior. A Sandy... o Sandy, filha de Chitãozinho Chororó, né? É. Isso. Foda-se que o Júnior tá na banda, né, cara? Ninguém quer saber. Quem é o Júnior? Júnior é um adjetivo. O Júnior é adjunto adnominal, ele tá ali só como acessório, sabe? Pelos poderes de Grayskull. Thundercats! Falando com relação aos Flintstones, ele, na verdade, ele foi um desenho vanguardista, ele foi um desenho precursor. Porque ele trazia um modelo de família que não era o habitual dos desenhos que tinham na época, que era aquela família perfeita, aquela família do Remy. Se vocês se recordarem, os Flintstones já traziam o drama da vida de casado pro desenho. Então, o Fred era um tremendo de um cavalo com a Vilma. A Vilma era aquela esposinha submissa, mas também era venenosa, tá pra caralho, falava mal de todo mundo. Aí tinha questão com os vizinhos, que eram os Rubbles, que eles tinham aquela coisa de inveja e às vezes eles eram amigos, tinha episódio que eles se odiavam. Se alguém nunca sabe, nunca ouviu falar dos Flintstones, primeiro se mata, né? Porque, pelo amor de Deus... Ah, era chato pra caralho, velho, aquilo lá. Não, velho. Era chato, mas acho que vale a pena a gente falar algumas coisas. Ah, os eletrodomésticos, né? Eu sempre... Os eletrodomésticos. Não, eram ótimos. Eu sempre quis ter aqueles eletrodomésticos, cara. Até hoje, eu juro que eu queria pegar um cachorro e botar ele de, sei lá, lata de lixo, talvez. Você ia querer trocar o seu carro pelo carro do Fred? Caraca, é mesmo. A tesoura era um pica-pau, né? Sei lá, lembra? A tesoura era tipo um pica-pau. O banho era um elefante, lembra? Que tomava banho no elefante? Isso. Bom. Ó. E eu achava legal que era assim, tinha cena com os eletrodomésticos, e aí daqui a pouco o eletrodoméstico, sei lá, a Vilma deixava ele de lado e ia fazer outra coisa. E aí o eletrodoméstico olhava pra câmera e reclamava alguma coisa da vida, vocês lembram disso? Isso, é. Triturador de lixo, era um porco, um javali pré-histórico. Aí ele com a boca pra cima assim, aí eles botavam o lixo pra triturar e ele parava, olhava pra câmera e falava, o que que é? Isso aqui é um emprego digno. Não, e a casa do Fred, eu tenho certeza que foi a primeira tarde que teve, né? E ele morava num corredor. É verdade. Por quê? Ele ia correr da sala pra cozinha. Viu, mano, não sei o que aí, começa a correr. 30 segundos correndo, aí chegava no local. Aí ia pra outro lugar. Caraca, meu Deus, a casa dele era um corredor gigante. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats! Katsukola. Lembra do episódio clássico? Kazukola. Kazukola? Kazu, era aquele bichinho, não era o Kazu? Não. Lembra do episódio clássico que tinha da garrafa? Que toma, joga pra cima, bate na cabeça dele, ele fica todo intelectual. Você lembra disso? Não lembro, cara. Essa eu morri. Essa eu não lembro, não. A Coca-Cola dos Flintstones não era Katsu Cola? Katsu, velho. Cara, eu acho. Katsu é um site. Meu amigo, isso é o quê? Mensagem subliminar? Katsu é um site pra você conseguir emprego aqui no Brasil. Não, peraí. Esse é Kato. Ah, tá. Katsu. É caralho italiano, velho. Porra. Ah, é? Pelos poderes de Grayskull. Thunder! Thundercats! Mas olha, eu tenho certeza de que o Fred tinha um tesão reprimido na Beth. Ah, tinha mesmo. Toda vez que ela passava, ele dava uma olhadinha. Mas vamos, já vai descansar pra putaria mesmo? Cara, eu achava a Vilma um tesão, velho. Ela, tinha, ela era toda magrinha, né? A Vilma ou a Beth? Eu achava a Beth mais maneira. Vilma, Vilma. A Vilma era toda magrinha. A Vilma era muito dona de casa. Ela era... A ela Beth era... também era. Não, mas a Vilma... A Vilma era mãe. Eu acho que a Beth dava o brioco. Cara, você tá falando isso aí... Nos primórdios da internet. Nos primórdios da internet. Lá em 95, 96. Eu já vi. Eu também. Eu não tinha internet, eu cara. Eu também. Eu lembro de uma que tinha do Fred comendo a Vilma. Comendo a Beth. Comendo a Beth. Aí depois o... Aí elas invadem aquele clube dos homens... Que tinham, que eles iam, que era lá o dos touros, lá, se touros, se todos, touros, não sei o quê. Aí dentro do clube rolava uma tremenda uma suruba. Aí eles entraram a Beth e a Vilma disfarçada e eles não sabiam que eram elas. Ah, aí, só. Elas, ah, eu recebi isso há pouco tempo por e-mail. Aí elas começaram a fuder com todo mundo na festa, cara. Aí o Bambam come a Beth. Que aí isso? Beth... É a zona. Gostava de uma coisa que acontecia no filme do no desenho dos Flintstones. Eram os efeitos sonoros de quando ele ia jogar boliche. E a pista pra ele correr pra chegar lá tinha 100 metros. Tudo tinha 100 metros. Tinha que render o desenho. Era... Nossa, tem razão, é verdade. Era muito divertido. Era isso mesmo. Não, não, velho. Era chato pra caralho esse desenho. Puta que pariu. Como eu odiava esse desenho dos filmes, velho. Oh, e o... Mas um que fez muito sucesso é, foi aquele do dos anos Dourados. Acho que os filmes dos Anos Dourados. Anos Dourados que começava com o Joe Cocker cantando? Não, esse ano incrível. Esse ano tá falando dos Flintstones dos Anos Dourados, cara. Ah, tá, que eles eram pequenininhos. Era muito bom, cara. Essa foi aquela época que todos os desenhos velhos viraram crianças. Os Looney Tunes viraram Tiny Toons. O Scooby-Doo também. Scooby-Doo virou pequeno Scooby-Doo. Eu gostava dos Muppets. Pois é, esse é um desenho que a gente tem que falar, cara. Muppets Babies. Cara, pra mim, um dos melhores desenhos dos anos 80 é Muppet Babies, cara. Muppet Babies era muito legal porque ele pegava a anarquia louca dos Muppets. Isso. E jogava eles em desenho, né? Que a gente nunca tinha visto eles em desenho. Sim, sim. Os Muppets sempre foram fofinhos, inclusive. Fofinhos pra caramba. Tinha o. E assim, o desenho era muito engraçado, sabe? Assim, e ele tinha uns negócios de misturar com cultura pop direto. Ele abria assim a porta do armário, aí vinha a pedra do Indiana Jones rolando, assim, eles saíam correndo. Vocês lembram? Isso, teve episódio de Star Wars, pô. Foi sensacional aquele episódio. Teve um episódio que eles eram de Star Wars. Que o Darth Vader era o animal. É. Cara, eu não, você falou em animal. Eu sempre lembro do monge dublando animal, que é o monge que dublou animal. É né? O monge, é. Isso. Animal quer comer outra. Animal quer comer outra poltrona. Coisa, cara. Cara, a babá, eu sempre quis saber como era o resto da babá, porque só aparecia aquele tênis rosa com aquela meia listrada. Isso. E ela sempre aparecia pra fuder a brincadeira, né? Ela abria a porta, meio que o pessoal broxava, assim, olhava pra babá. Aí, geralmente, tava no final já do episódio. Geralmente, ela aparecia no começo ou no final. Eu sempre fantasiei que a babá era uma gata. Até agora, a gente não chamou, então eu vou chamar pra minha responsabilidade. Por favor, sobre a trilha sonora do iniciozinho lá dos Muppets Baby, que era muito, muito gostosinha de ouvir. Engraçado, vocês estão falando de desenho animado, eu tô lembrando dos programas onde que passava, né? Nossa, buzo. Muppets. Pois é, não, Muppets Baby passava no SBC, na Mara. Né? Na Mara. E junto com ele, você lembra o desenho que passava junto com ele nessa época? Era o Gary Long, como é que era o nome do... A Nossa Turma, esse é a nossa turma. A Nossa Turma. A Nossa Turma. Outra musiquinha de abertura também muito legal também. É. Sobe a música. Tem a versão hardcore dessa música também. Special in his own way. We're going to live in socialist world. Get along, gang, get lá, já começar a desenvolver lá pros anos. Eu sei que vocês estão doidos pra voltar pros anos 80, 90, que é a nata mesmo, que são um desenho bom pra caramba. Mas tem muita coisa da Hanna-Barbera que ficou pra trás aí, né? Por exemplo, tinha aquela Corrida Maluca, né, também, né? Era da Hanna-Barbera também, né? Era, Corrida Maluca, que tinha o Dick Vigarista e o Rabugento, que ria. Rabugento. O Muttley. Tonzinho. Filha da puta, que cachorro. Esses, cara, os melhores não são esses. Os melhores são aquela quadrilhazinha dos anões. Os anões, que era o tipo. Esquadrão da Morte. A Esquadrão da Morte, cara. Aí tinha um que falava chorando. Aí, porque tinha vários. Aí tinha um, né, o elenco de apoio. E tinha os principais. Aí tinha um chefinho, que era meio cara amarrado assim. Nós temos que salvar a Penélope. Aí vinha outro que sempre vinha chorando ali. A gente tem que salvar a Penélope. Ela tá sozinha. Não, eu achava que era massa que tinha uns outros. Que nunca venciam, nem apareciam direito, né? Só apareciam a Esquadrão da Morte, a Penélope e o Dick Vigarista, basicamente. O resto era resto, assim, ele só, né? Aí tinha um professor maluco que tinha um carro que voava, lembra desse? Tinha o Rufus o Lenhador, lembra do Rufus o Lenhador? Esse eu lembro. Lembra, esse era cruel. Esse era bom. E tinha um Peter Perfeito, lembra do Peter Perfeito? Tinha um queixão, né? Tinha um queixão, assim, ele era todo galanzão. E o resto era o resto, né? Tinham os irmãos, irmãos Pedrada, que era os Capitão Caverna, igualzinho. Isso. Ah, é, eram dois Capitães Caverna, né? Era. Isso. Tinha um carro meio que da família Adams também, uma coisa meio assim, não era um... Coupé mal assombrado. Eu não sei de vocês, mas toda vez que eu vi esse desenho, só ganhava Penélope. É, a maioria das vezes era ela. A maioria das vezes era ela, não era? Eu li alguma vez na internet que parece que, assim, o resultado de todos os desenhos, parece que dava empate entre... A Penélope e mais um lá, que eu não me lembro se era o Esquadrão da Morte ou qualquer outra coisa assim. E o único que nunca venceu foi o Dick Vigarista. Apesar de todos os esforços dele em tentar arruinar as corridas, ele foi o único que nunca venceu. O Dick Vigarista depois rendeu um monte de desenho, solo dele, inclusive, né? Tinha que ele tinha que pegar o pombo, que ele pegue. Nossa, o pombo, pegue o pombo. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats. Pepe Legal era aquele cavalo, né, que tocava violão. Isso, e ele virava o El Caboing. El Caboing com Babalu. Bruno, você devia conseguir, antes do miote, né, cagar tudo, mas eu acho que você devia tentar um emprego lá na Delarte. Cagar, puta que pariu, porra. Cagar tudo, cara, porra. Sabia que ele ia ficar puto. O Caboing e o Babalu era bacana, assim. As histórias eram meio zorro, né? Ele era... E aquele cachorro, que eu não sei se aquela porra era um cachorro, que ele entrava cantando assim... Ah, querida Clementina. É o Dom Pichote. Clementina. O Dom Pichote. Era um cachorro também. Bem bocó. Mas o Pepe Legal era interessante porque ele se vestia de zorro e aí ele virava o El Caboing e ele tinha um violão e ele dava na cabeça dos bandidos. Lembra disso? Isso. El Caboing! E aí, pain, assim, e os bandidos se ferravam. E tinha o Babalu, que era tipo um burrinho mexicano, cara. Babalu! E ele falava assim, ô Babalu, não sei o quê. E aí o Babalu falava com o sotaque mexicano. Ah, é? É verdade. Ele falou, é legal, não sei o quê, não sei o quê. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats! Um que eu lembrava muito também era aquele Leão das Montanhas meio gay, que ele era rosa, aí tinha umas abotoaduras no braço. Sim. Nossa, saída de emergência dele. Pela esquerda. É. Era assim? Eu acho que era Leão da Montanha o nome dele. Leão da Montanha. Leão da Montanha. Todos eles, no final das contas, se reuniram do desenho do Zé Colmeia, que eles entravam num balão, tipo uma arca de Noé. Não, era uma arca só. É, mas aquele lá era tipo aventura, eles se metiam em aventuras, o capitão era o Zé Colmeia. E o gorila, como é que é o nome do gorila? Maguila. Maguila ficava lá embaixo comendo banana e correndo na esteira pra ela fazer voar, você lembra disso? Inclusive. Não, eu não tô rindo da lembrança. Eu tô rindo da tua voz de desapontamento, cara. Inclusive, o Maguila comia banana e correndo na esteira pro namorado. Não, e quando acabava a banana, a arca caía, pronto. Aí... assim. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram, mas nos anos 80 teve um boxeador muito famoso brasileiro. Isso. Que se chamava Maguila, não era à toa. Por causa desse. Inclusive, eu queria deixar aqui registrado o pessoal lá do. Certo, que apoio o pessoal lá do açougue Deus do Bilhete. Quer falar que foi. Tinha a cara do Holyfield porrada que ele me atropelou no outro também. Era legal, cara. Tipo assim, era. Não era, velho. Ah, não, era assim, pô. Tipo assim, não era, cara. Era chato pra caralho. Aquela porra daquelas mansões que passava 20 meses na mesma porta. Troço chato, velho. Não, mas engraçado que era o seguinte: você tinha o carinha que era legal, que contratava lá a Mystery Machine. É. Aí sempre tinha uma pessoa que era diferente. Aí aparecia lá o fantasma, o monstro. Aí você ia por exclusão. Bom, esse cara aqui é gente boa, então quem é o monstro? Então é esse cara. E era sempre a mesma coisa. Olha, o Scooby-Doo é um sucesso, assim, por mais que tenha gente que não goste dele, é um sucesso porque é um dos desenhos que tá aí até hoje tem desenho refeito dele. É desenho inédito deles. Tem desenho inédito do Scooby-Doo, fez dois filmes pro cinema, por mais que a gente não goste, ou que a maioria não goste. Ah, reconheço que ele tem um público fiel. Tem muita gente que adora o Scooby-Doo, sacou? Internet, vocês que estão ouvindo isso e são mais novinhos, eu vou contar uma história pra vocês. O canal Cartoon Network, ele era muito bom. Ele era um programa em que mãe, pai e filho assistiam e os três riam da mesma cena, cada um dentro do seu contexto. Nessa época que o Cartoon era legal, ele fazia uma sacanagem com os desenhos, que era uma coisa absurda. E sempre rolou essa história do Fred querer pegar a Beth, né? Daphne. Pegar a Daphne, isso. O Fred que sempre dá uma furada na Daphne. Aí tinha uma esquetezinha, que era uma vírgula dentro da programação do Cartoon. Que era assim, era a casa, era um frame da casa mal-assombrada parada, e você só escutava os passos. Clec, clec, clec. Aí você só escutava aquele barulho assim na porta, assim. Aí lá de dentro, você só escutava a voz da Daphne. Vai dormir, Fred! Eu lembro disso, eu lembro. Aí ele saindo. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats. Mas o que eu gostava era o pequeno Scooby-Doo, que era o Scooby-Doo nos Anos Dourados, né? O Scooby-Doo, os Anos Dourados, teve o Scooby-Doo nos Anos Dourados. E, cara, o Scooby-Doo, o pequeno Scooby-Doo, era muito maneiro, que foi aí que entrou de vez aquele negócio dos biscoitos Scooby. Era muito bom. Verdade. Você que era um biscoito Scooby, aí dava um biscoito Scooby, ele... ele gozava, velho, quando ele comia aquela porra, aquele biscoito. Isso. Se abraçava. A musiquinha do Scooby-Doo Anos Dourados era muito maneiro. Pintou mistério na cidade, é só chamarem esse cão. Tinha a Velma que só falava gente, lembra disso? É. Gente! Aí, nossa, gente, a Velma disse gente. É, você sabe o que significa isso, né? Uma pista. Isso. Tinha o Ruivo Herring, quem lembra do Ruivo Herring? Eu lembro que queria rijar a cara do Fred de porrada, né? Isso, toda vez o Fred achava que todos os inimigos eram o Ruivo Herring. Aí teve um episódio que foi o Ruivo Herring, assim. Aí ele não fala, não vai, não é o Ruivo Herring. Ele fala assim, já sei quem foi. O Ruivo Herring, aí aparecia o bicho na tela assim, ô idiota. É. Se xingava, né, nos desenhos. Ô idiota, ele olhava assim, Que foi? Eu tô aqui, seu imbecil, como é que eu posso sair? Era legal, estava do Scooby-Doozinho dos Anos Dourados, quando os monstros iam começar a perseguir eles. Que eles paravam, o monstro parava. Pera aí, só um pouquinho. Pode começar a tocar música. Aí começava a tocar a música e eles cascavam fora, cara. O pequeno Scooby-Doo. Quer falar do Tom Jerry alguma coisa, meu? Não, o Tom Jerry, eu tenho mais um episódio dele que eu acho sensacional. Ah. Os melhores Tom Jerry que eu já vi até hoje. É aquele que o Tom morre. Aquele que o Tom morre? É, porque cai o piano em cima dele. Ah, e ele vira. Nossa, lembra. Aí ele vai e sobe aquela escadona até chegar lá em cima, no céu. Não sei se você lembra desse episódio. Ah, sei qual é. Pô, pra mim, os melhores episódios do Tom Jerry é daquele ali. É que tudo acaba sendo o sonho dele, né? Cara, o que eu acho mais foda do Tom Jerry é que ele era completamente sincronizado com a música, né, também. É, mas o Tom Jerry, ele era um desenho que se passava no cinema, né? Isso, exatamente. É, isso era um desenho dos anos 50, final dos anos 40. É, o Tom Jerry passava no cinema antes de alguma atração principal ali que fosse. É. Né? Na verdade, a maioria desses desenhos, né? Por exemplo, os desenhos da Disney. Pica-Pau também. Pica-Pau, desenhos da Disney. Passava em cinema também. Passava. É. Desenhos da Disney, todos aqueles que a gente conhece do Mickey antigos, passavam no cinema antes de algum filme. Eu já contei isso aqui, mas tem que contar sempre. Que era muito bom, que o Tom vê uma coisa, eu não lembro o que que era, ele vê uma coisa assim que assustou muito ele. Aí o olhinho dele, tipo, pega um chapéuzinho, pega uma malinha e fala assim, out of business. Olho, velho, vai embora. O olho pede demissão, cara. É, não, era incrível. E a animação do Tom Jerry era muito bem feita. Era, não, era perfeito aquela animação. Ó, se você quer saber quais são esses desenhos do Tom Jerry que valem a pena, são aqueles desenhos em que o Tom, ele é mais gordinho um pouco, e ele tem entre os olhos uma mancha branca. O Chuck Jones, depois, ele era um grande animador, um grande diretor de desenhos animados. Ele deu um tom um pouco diferente, um pouco até mais pastelão pro Tom e Jerry. Também é uma fase muito legal, é uma fase bem legal do Tom e Jerry. Mas eu gosto muito da primeira fase do Tom e Jerry. A primeira fase do Tom e Jerry é sensacional. A minha acabou de linkar o Mamãe Eu Quero, que é muito bom. Esse é o melhor, é o melhor. Mamãe Eu Quero. Ah, é muito bom isso aí. Mamãe Eu Quero, mamãe. Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero, mamãe. Dance a pepper, dance a pepper. Dance a pepper, sounds a very good way. Esse aí tinha uma menininha que ficava vestida ali de neném. Aí os gatos vira-lata viram assim e começaram a zoar. Ei, neném, você quer uma mamadeira? Aí enfiava a mamadeira na boca dele. É muito bom, cara. Porque é sincronizado com a música, velho. É. Então tem tipo os gatos vêm e começam a tocar um violão no bigode do Tom, cara. É muito louco, velho. Legal é um gato esquisito que tem aqui que tá imitando. Se veste de mulher. A Carmen tá imitando lá, a Carmen Miranda, né? De Carmen Miranda, velho. E o que eu acho mais massa de todos os desenhos do Tom e Jerry é que o filho da puta do Jerry se acabava de rir, velho, quando o desgraçado do Tom se fudia. Ah, com certeza. Inclusive, aquele desenho dos Simpsons, que é o desenho que o Bart e a Lisa assistem, é baseado no Tom e Jerry, né? Isso, exatamente. Michel e Coçadinha. É, que é chato pra caralho esse negócio. Já foi engraçado aquilo há 20 anos atrás, mas porra. Pô, eu dou risada até hoje. Ah, mas tu é trecheira, né, Mel? A Mel acorda vendo, tipo, o Bom Dia Brasil dela é Vingador Tóxico, é umas paradas. O problema do Tom e Jerry é que depois inventaram de fazer também o Tom e Jerry Kids, e aí é uma merda, hein? É uma merda. Não faz sentido nenhum, né, velho? É. O Tom e Jerry Kids é um cu, velho, é um cu. Agora, infelizmente, o Tom e Jerry hoje, eu não sei se vocês sabem, mas ele sofreu uma censura tremenda. É, não, porra. Os filmes antigos, não passa mais. Não, e hoje... E o que passa, eles cortam. Exatamente. Não passava. Tava passando até uma época atrás. Só que, cara, as cenas. Porque o Tom Jerry era muito violento, vamos combinar, né? Era violento e era de uma época em que não existia politicamente correto. Então fumava. Isso. O Tom fumava várias vezes, cara. Não, mas eu, arma mas também. Eles entendiam, a MGM entendia que aquilo ali era um desenho. Isso, certo. O Tom fumava e ainda fazia coraçãozinho pra atrair a gatinha, né? Com a fumaça de cigarro. Tacava fumaça na cara da casa. Ele anda ninguém, que nem o gigolô e tal. Então não tinha esse entendimento. Depois de um tempo começaram essas ONGs que não tem o que fazer, que não seja pra arrancar dinheiro do governo, coisa desse tipo, começaram a reclamar e tudo, e aí foi censurando. Eu cheguei a ver um episódio do Tom Jerry, sem sacanagem. Pra eles não cortarem a cena, eles botavam um adesivo do Cartoon Network. Sério? Aí, tipo, sério. Foi a última vez que eu vi o Tom Jerry, que passava de madrugada. Cara, eu gostava de um episódio do Tom Jerry que tinha aquele cachorro, velho. Ah, o cachorro. Aquele cachorro brutamonte. É. O Spike. Spike, velho. O bicho batia com vontade no Tom, velho. Era o Butcher, não era não, que falava? Não, o Butcher é aquele que ele disputava a gatinha com o Tom. Que aí o Tom comprava um anel, se fudia e uma pedrinha pequenininha, aí o Butch dava um puta de um diamante que a menina tinha que colocar um óculos escuro. É mesmo? Ah, eu lembro! Aí o Tom ia lá com o perfuminho, aí chegava o caminhão de perfume aí. Chanel número 5. Chanel by Butch. Eu lembro. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats! Tem um desenho da Ana Barbera que eu acho que todo mundo aqui vai pirar quando eu falar nele, que é Bicudo o Lobisomem. Sim. Ah, era da Ana Barbera isso aí? Era vou da comer Ana gordinho, vou comer gordinho, vou comer gordinho. Vou comer gordinho, vou comer gordinho, vou comer gordinho. Você vê que hoje em dia esse tipo de frase não cola mais, né? E depois teve o Bicudinho, lembra? Tinha o Bicudinho. Lembra, Bicudinho. Era Bicudinho? Era o Bicudo e Lobisomem. Bicudo e Bicudinho. E depois veio o Bicudinho. Não, e o Lobisomem virava Lobisomem? Quando ele viu uma foto de uma lua, velho. Ih. Era mega prático. É, era só muito... foto, né? Ele mostrava a foto. Falava assim, Bicudo, vira lobisomem. Ele, ah, eu acho que não vai dar muito certo, não. Aí quando ele virava o lobisomem ficava virado, velho. No capeta. Ele, cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? O gordinho tinha que abrir, velho. Então o bicho ia matar o gordinho. Engraçado que esse Bicudo lobisomem só tem 16 episódios. Pois é, a gente assistiu todos em loop, é, velho. Luposo. E, cara... Sempre que passava, assistia. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats! Enquanto isso, na Sala de Justiça. Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande Hall da Justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman e Robin. Mulher Maravilha. Aquaman e os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Click. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Os super amigos. Super amigos, super gêmeos ativar. Adorava aquela porra. Cara, eu amava, mas é uma merda, inacreditável. Era muito bom, mas é uma merda. Não, era uma merda porque os poderes dos super gêmeos nunca fez sentido nenhum, né? Não. Um virava água e outro virava... Animal. É, um virava qualquer coisa de gelo ou água e a mulher virava... gigante. Era qualquer bicho gigante. Pô, e era maneiríssimo. Ela virava uma águia, velho. Ela virava uma águia gigantesca. E a voz não mudava, continuava com a voz gata. E o imbecil do irmão dela virava um balde de água. Ela tinha um poder maneiro de virar um bicho, né, foda. Né, gigante. Alguma coisa gigante. Sei lá, um pássaro gigante. Uma águia gigante. Uma... Zila, uma... Né? Sei lá, lesma gigante, um lagarto gigante, um dinossauro gigante. Cara, ela era infinita, né? Teve um episódio que ela se transformou num tiranossauro. Aí. Só que a voz dela não mudava, a voz dela ficava a mesma voz, a mesma atriz. Ela teve mulher, né? É, aí fica... aí, raros episódios que eles se destransformavam, aí... Aí tem um episódio que o tiranossauro pisa na poça, porque eles tinham que se tocar, né, os irmãos gêmeos. Aí o tiranossauro pisa na poça. Aí o tiranossauro faz com a voz de mulher, velho. Assim, super gêmeos desativar. O tiranossauro, velho. Mas o que eu acho escroto é que o irmão, velho, era sempre um poder retardado. Era assim, forma de uma britadeira de gelo. Velho, pra que uma britadeira de gelo, cara? Sério. Tem consciência que você podia matar o irmão dela com uma vela? Sei lá, ou com um pano de chão, velho. Aquelas vassouras, sabe aquelas vassouras super absorventes? Joga no irmão dela, acabou o irmão dela. Pelos poderes de Grayskull. Thunder, o avião da mulher. Sabia que você ia falar isso. Ah, o avião invisível, que isso. Não deixava ela invisível. E ela viajava sentada nele, que eu acho mais maneiro, pilotando. Nossa, o que eu acho mais escroto, é que a porra da Mulher Maravilha, ela sabe voar, velho. Pra que que ela precisa de um avião invisível? Você viu os contorninhos do avião, cara? Puta que pariu, velho. Esses caras não pensavam, não, velho. Como é que ela achava esse avião? Não, mas é uma mentira safada também, porque olha só, o avião é invisível, mas ele ia pegando sujeira. Não é mentira, não. É verdade, mentira, existe avião. Não, ia pegando sujeira, imagina. Ele ia deixar de ficar invisível, ele ia ficar todo sujo, cara. Nossa, olha o pensamento lógico do animal. Olha. Tá pensando que nem o Nerdmaster, porra. É, a lógica do animal, velho. É impossível, não, velho. Que coisa ridícula. Será que ela passava calor e abria a janela? Não, é legal que sumia tudo de dentro do avião, menos ela. Isso. É. Exato. Tinha tudo no avião. Aí ela entrava, só ficava ela sentadinha, assim, voando. Parecia pau de videogame, que personagem fica voando no cenário. Sentadinho. Eu fico imaginando se ela resolvesse dar carona pra alguém, né? Eu tô pensando na cena. Eu tô rindo do quanto isso é ridículo, cara. Imagina a Liga da Justiça, tipo, Super Amigos é de verdade. Já começa errado que Super Amigos tem um nome estranho, que são chama Super Amigos. Aí, assim, vão chegar de surpresa. Voando sentadinho. Sentadinho voando. Wherever there's trouble, G.I. Joe is there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up. He's always there. Chegando inclusive na pegada do filme novo que tá saindo agora, que tá com cara que vai ser um sucesso do caralho, porque o filme parece que vai ser bom pra cacete. O Jay tem Bruce Willis, né? Porra, cara, tem o Bruce Willis como Joe. O cara que inventou praticamente a patente Joe, né? O cara que inventou o Yo-Jo. É. Com The Rock, tá imenso também. E aí tem o J. Joe. Vocês gostavam do J. Joe? Assim, na verdade, pra mim não era J. Joe, né? Era Comandos em Ação. Porque quando eu era moleque, eu colecionava os bonecos e tal, e tinha os como é que chama, os veículos, e porra, eu achava foda, achava muito maneiro. O desenho, assim, eu vou te falar que eu não tenho muitas memórias diretas do desenho, porque eu tinha uma raiva com o desenho que não morria ninguém, cara, era só explodindo equipamento, né, cara. Dei uma olhada hoje aqui só pra rever, assim, tipo, 20 anos depois, e olha lá, né, 25 anos depois que eu fui dar uma olhada aqui pra ver o desenho. Cara, era um apelo inacreditável. Agora eu lembro que eu era doido pra comprar aqueles bonecos, porque é um apelo inacreditável pra você comprar todos os veículos que você tinha, os bonequinhos e tudo naquela época. Isso, eu não sei vocês como é que era a situação de vocês, mas, cara, brinquedo pra mim na minha época era caro pra cacete. Esses brinquedos do comandos em ação era absurdo. Eu era aquele vizinho pobre, né? Que eu ficava olhando o vizinho rico com o caça. Ih, sobe a música do Hulk aí, sobe a música do Hulk aí, vai lá. O caça tem um metro, cara. É gigantesco o caça que você tinha. Ele pobre, não sei o quê. Era grande pra caralho mesmo, cara. Era gigantesco, não, gigantesco. Eu lembro que eu tinha um helicóptero que era um helicóptero pequenininho. Eu tinha um bonequinho que era o soldado do Cobra, cara. Acho que na minha segunda vez que eu tava brincando com o meu soldado. E ele quebrou, tinha uma pecinha, lembra que tinha uma pecinha que juntava as pernas dele? Era o seguinte, esses bonecos, eles quebravam dois lugares. Um era o dedo do polegar que sempre quebrava. É. Sempre, sempre. Desgraçado, sempre quebrava. Maldito. Isso. Maldita estrela que fabricava essa merda. Exato. E tinha uma pecinha que juntava as duas pernas, que era uma pecinha de ferro, e aquilo ali quebrava também. Meu irmão, aquilo ali quebrou. Eu tinha que pegar a porra da perna dele e grudou com... Eu grudei com aquela massinha. Como é que é o nome daquela massinha? Pobreza! Era uma perna que se movimentava e outra perna dura, assim. Então, cara, a porcaria do bonequinho não entrava no helicóptero, cara. Então, o helicóptero, na hora de rodar a hélice, ele ia cortar a cabeça do boneco, entendeu? E depois tu ficava com o boneco atravessado no helicóptero. Ficava com o boneco atravessado. Era assim, tinha que brincar desse jeito, cara. Porque na época era muito caro. Transformers era muito caro. Era tudo muito caro. Alexandre, era caro, assim. Era caro mesmo. Então, eu não era de família pobre, não. Era família classe média, entendeu? Era normal. Eu tive muitos equipamentos dos comandos em ação, mas eu tinha poucos bonecos. Tipo, eu comprei poucos bonecos. Eu tinha, sei lá, uns, no máximo uns 5. Mas eu... sempre pedia, de aniversário, de Natal, era sempre um equipamento maior, sacou? Então, uhum. Assim, eu me lembro que teve um ano que eu, sei lá, eu ganhei o caça-bombardeio, ganhei o Jeep, e de aniversário eu ganhei quartel-general. Lembra do quartel-general? O Bruno era meu vizinho. Era o vizinho que tem verrado. Por isso você patrocina, né? Pelos poderes de Grayskull. Thunder! Mas eu não sei se você vai lembrar, Bruno. Antes do desenho, o primeiro comando em ação, você lembra qual que era? Era o Falcon, né? O Falcon. Você teve o Falcon? Eu não tive o Falcon. Eu tive o Falcon. É, porque eu sou mais novo, né? Mas o... Quando eu... Mas, não, assim, eu queria ter tido um Falcon, mas quando eu cheguei na idade de ter um Falcon, já era comandos em ação, já não tinha mais o Falcon, sacou? É, o Falcon era gigantesco, depois o comandos em ação já veio já o boneco menor, né? Mas isso. O Falcon, eu lembro que na época tinha o Jeep do Falcon, e era gigantesco já. E eu lembro que a minha irmã pegava o Falcon, é porque na época, né, na época também não tinha, tinha Barbie, mas não tinha o Ken, né? Não existia. Aí a minha irmã pegava o Falcon pra brincar com a Barbie, pra dar uns pega na Barbie. Eu também fazia isso. Era bizarro, era engraçado. Ele tinha barba? Tinha barba, e ele era bem feito até, cara. Bizarro lembro. É o Ken não ter pau, né, velho? Isso que é bizarro. Não, e fizeram gente estranho, porque a Barbie tem uma pepequinha. Agora, tinha umas que vinham com uma calcinha, era rosinha embaixo. Ah, não tinha uma pepequinha, não? Não, era uma partezinha rosinha, assim, floridinha. Ela vinha com uma calcinha, em plástico de calcinha. Ai, mas não dava pra tirar, não, a calcinha? Não, era do plástico mesmo. Ó, o outro tarado. Não dá pra ver lá, não? Sim, tipo um clitz ali, não dá pra ver, não? Ah, mas eu fiz muito isso. Não, mas eu ia, a primeira coisa que eu fiz quando peguei uma barba foi ver debaixo da saia dela. Ah, vamos ver que sai com isso mesmo. Hã? Mas foi a primeira coisa. Aí eu fui e peguei no Ken, eu falei... Tem coisa errada nessa Fanta aí, bicho. O que me assustava era a Barbie não ter mamilos, cara. Não, era um peito reto pra era frente. Era um peito gigante, mas sem mamilo. Eu ficava, caraca, que pô, escroto. Ah, eu não sabia que era mamilo na época, então pra mim tava tudo certo. Peito é peito, né? É, não, nem reparava. Eu só fui olhar o que tinha ali pra ver o que tinha mesmo. Eu falei, ih, será que tem alguma coisa e tal? Eu nunca fui assim, ih, mamilos. Nunca senti falta de mamilo. Bebês! Nunca senti falta era de a Barbie sempre foi raspadinha, né? Ela sempre depilou. Velho, na boa, a gente vai começar a descambar pra putaria mesmo. Só pra saber. Não, só pra saber, porque se descambar eu solto o cachorro aqui, meu amigo. Não, você que tá sempre levando pra esse lado, então o que você tá reclamando? Não, eu tô só perguntando. Eu tô tentando mudar o nível do programa, entendeu? Então vamos falar de outra pepeca famosa? Vamos falar de outra pepeca famosa? Uai, na xixada. Xirra, né? A Xirra, isso. Ai, caralho, velho. Eu casou com 32 anos. Eu sou casado, tenho uma filha. Pensei que tu ia falar que ia tocar pra ela. Não, calma. Até hoje eu morro de tesão na She-Ra, velho. Você e o Nerd Master. Velho, mas eu tenho um tesão na She-Ra. Eu acho a She-Ra que deve ser aquelas cavalonas. Eu acho que a She-Ra é o equivalente a uma paniquete hoje em dia, velho. Ela seria uma paniquete hoje em ela dia. Ela seria, amigo, uma paniquete. E ah, não vende a She-Ra, não, cara. Que não, isso? Mas no... Ela é uma mulher musculosa. Pelo menos não, no desenho ela já tinha, né? Aquela roupa branca dela, velho. Não, pois é, o que eu não entendo é o negócio é o seguinte. Cara, tá todo mundo reclama, que o He-Man é lá o Príncipe Adam. E ele tira a espada pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, e só dá a chamuscada, fica nu, e nego acha que é outro cara, né? Não, mas peraí, é, na verdade é a mesma coisa, né? Não é isso? É igual. É isso, é o que eu tô falando. Ele só empretava. Isso, ele só empretava. O problema é que ninguém esquece, ninguém lembra que a She-Ra, cara, ela só mudava de roupa, cara. A She-Ra... Não, era pior ainda. Ó, cara, o cabelo era maior. O que foi mesmo? Não era maior, não, cara. É a única igual que mudava, ela botava aquela tiara de escola de samba, de destaque escola de samba, tirava aquele macacão sem perna. Deixava a voz mais grossa também. Isso, ficava com a voz mais encorpada, tipo, tem um clitóris de 15 centímetros. E ela usava um baby doll, cara. Um baby doll branquinho, transparente. Velho, as coxas da She-Ra, meu Deus do céu. Mas aí que tá, eu tava pensando nisso essa semana e eu acho que é isso, Calavera. Será que existe fantasia sexual assim pra você comprar da She-Ra, velho? Ah, com certeza. É uma das mais vendidas. Olha só, quando a She-Ra se transforma... Com propriedade, ô, Demento. Tá se vestindo de She-Ra, bicho? Eu não. Ele tá falando com a tiara da She-Ra na cabeça. É. Inclusive, estou gravando de She-Ra agora. Ai, velho, que tesão que eu tinha na She-Ra, cara. Quando a She-Ra se transformava, quando a Dora se transformava na She-Ra, era a mesma pessoa, só mudava de roupa e tinha uma espada. E as pessoas não percebiam que era a mesma pessoa porque ela usava aquela mini saia. Que se ela respirasse mais fundo, dava pra ver o útero. E aí todo mundo ficava olhando pra pepeca. Exato, sacou? A She-Ra é loura. Eu não sabia nem que ela tinha cabelo. Olha como é que as coisas se encaixam, velho. O único que sabia a identidade secreta da She-Ra era quem? O arqueiro. Não, o arqueiro não sabia. O único acho que era um de bem, que é o irmão dela. Que sabia era o irmão dela, aquela madame. Como era o nome dela? Madame Whatever. A madame aqui da Vassourucha, uma coisa assim, né? E tinha o Vassourito. Não, é. Corujito. Corujito. Corujito. Os inimigos da She-Ra, velho, era o. Hordak. Isso, que era tipo um esqueleto high-tech. Mas ele era chefe do esqueleto, você sabia disso? Ah, é? Ele era, tipo, a patente dele era mais alta que a do esqueleto. Ele mandava um esqueleto. Teve um episódio que o He-Man encontrou com a She-Ra e o... O Segredo da Espada Mágica, o nome do isso, filme. Isso, o Hordak ficava mandando no esqueleto. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê. Essa porra tem filho, velho. Olha as merda que o cara sabe. Se o nível de virgindade desse bicho, velho. Caralho, cai isso. Pô, tá falando sério. Sabe onde eu fui assistir esse filme? Cine Drive-In, cara. O Segredo da Espada Mágica. É, mas também. Fazia, tipo, juntava o... Como é que fala? Um crossover dos dois, cara, massa pra caramba essa história. Agora, uma coisa que eu não gostava na She-Ra era a música, velho. Que não tinha outra coisa, né? Ficava. She-Ra! Quadrinho repetindo 10 vezes. E... Não, e o que eu acho escroto, né, cara, é que assim, a She-Ra é a versão realmente gay do He-Man, né? O He-Man já é gay pra caralho, e a She-Ra é muito... Velho, a She-Ra... Cara, eu não sei de onde que tiraram que a She-Ra era gay, era por causa do arqueiro, velho. O arqueiro era gay. O arqueiro era gay? Não, qual é? O arqueiro não, só porque o cara tinha um coração no peito? Qual é? Não, tava tudo de não. Ficou nu e... Você quer mais o quê, velho? Vai falar que o Pespiado era viado também. E não era? Cara, eu fui descobrir... Cara, olha a inocência da criança, né? Depois você assistindo o filme, o desenho adulto, lembra que o pai dele que chamava o rei, ô meu filho, mas você é muito delicado, né? Você faz esse papel de medroso, você é delicado. Cara, era porque ele era viado mesmo, cara. Fazia o papel de viado. Você que tá ouvindo isso, caso você não tenha ouvido o nosso programa com o Garcia, ele contou aqui no Jurassic Cast que ele dublava... O He-Man, se não me engano, tinha 19 anos ou 17 anos, uma coisa assim. Pelos poderes de Grayskull. Cara, era bom, né, velho? Ah, cara, eu era muito fã do desenho do He-Man. Era muito inclusive, bom. Inclusive, tinha também vários bonecos. Tive o castelo de Grayskull, viu, Alexandre? Caraca, você era meu vizinho rico. Com certeza. Eu também tive. Ele tá te invejando agora. Tá me invejando. Tive o castelo de Grayskull, de Grayskull. Você teve também, Miotti? Eu tive. Eu tive todos os bonecos do He-Man, todos. Aí, o Miotti também. He-Man era foda. Eu meu primo tinha. Meu primo tinha todos os bonecos do He-Man. E você lembra que tinha a Patrulha do... Era a Patrulha do Vento? A navezinha lá deles? Ah, aquela navezinha do He-Man? É, era a Patrulha do Vento e tinha aquela outra lá, aquela pequenininha que parecia um jet ski voador. Eu tinha o bonequinho do esqueleto. Era muito estranho. Agora eu queria saber o que que tinha Eternia pra ser todo mundo bombado, velho. Não, mas as pessoas tinham que ser bombadas em Eternia por causa dos equipamentos, cara. É verdade, né, velho? A gente já falou isso aqui, porque, cara, pra você andar naquele jet ski, velho, sem assento, velho, tu tinha que ser bombadaço, velho. Tinha que ter o abdômen travado. Não, a gente já falou isso aqui, mas a gente vai repetir. O problema não era nem jet ski, né, velho? O problema era aquela maldita daquele carro que eu não entendo até hoje, que era uma cabeça de dragão, uma pata na frente, uma pata atrás e um eixo. Uma cabeça de dragão. Aí a cabeça de dragão ia pra frente, a pata de trás vinha pra frente. Dava a volta. Velho, mas é o veículo mais retardado que eu já vi na minha vida. Isso. Não, mas tinha aquele outro lá que em vez de ter roda, ele era tipo umas esteiras, assim, nada a ver. Exato. E assim, cara, não dava pra correr atrás do inimigo com aquela porra. O inimigo era assim, garantia que ele ia fugir. Era garantido que você ia conseguir fugir. Porque assim, pega o inimigo. Parecia a música do National Geographic, né, velho? Caraca, velho. Muito bom. Ô, Bruno, você lembra do nome do dragão que tinha? Daquele dragão mais antigo? Que eu acho o nome mais foda de dragão do mundo. Granamir, isso mesmo. É um dragão que tinha um capacetinho, né? Exato, capacete com chifre, tu lembra disso? Capacete com chifre, é muito louco. O que vocês estão falando, do He-Man? Tinha um episódio que tinha um dragão. Não, vários, não era um só não, ele aparecia direto. É, né? Era um personagem secundário, mas que... Pra mim a melhor coisa que tem era o finalzinho, quando o He-Man dava aquela lição de moral. Eu achava muito show aquilo, velho. She-Ra e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Deixa comigo! Eu pego qualquer um que tentar! Não é tão simples assim, Gorpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho. Certo, Gorpo? É isso aí! Caça-Fantasmas, que era do cacete o desenho. Caça-Fantasmas. Nossa, era muito bom o desenho. Tinha dois Caça-Fantasmas, né? Você lembra? Não. Tinha o Galhofa depois, que era meu toscão, e tinha um que era todo certinho, todo científico. Tinha um que era os Caça-Fantasmas, que chamava The Real Ghostbusters, né? Uh-huh. Que era baseado no filme. É, ele era todo fiel ao filme. Isso. Né? Isso. E teve também um que era Os Fantasmas, que passava, claro, no SBT. Claro. E tinha dois caras e um gorila de chapéu, lembra desse? Sim. Que era muito bom, inclusive, viu? Que era muito tosco, cara, mas era bom. É, mas era e bom a mesmo. A música era a mais maneira, velho. Era tão maneira quanto a música dos Caça-Fantasmas. Bota a música aí. O desenho do Caça-Fantasma, eu lembro que teve duas versões. Teve uma versão normal e teve uma versão mais galhofa, mais cômica, assim, com um desenho mais cômico. Eu assisti o desenho do Caça-Fantasmas antes de eu ver o filme do Caça-Fantasmas. Foi. Aconteceu também. Foi mesmo? Foi. E quando eu assisti, pô, o desenho dos Caça-Fantasmas era muito bom. E quando eu fui ver o filme, eu lembro que eu enchi o saco da, da mulher da locadora pra conseguir pegar o filme, que só tinha uma cópia, né? Mas quando eu peguei, cara, que eu fui assistir, eu fiquei assim, meio até chocado, assim, cara, meio moleque assim, e o filme é meio... aquele começo ali é meio assustador quando você vai assistir quando tu é mais novo. E você assistindo o desenho animado é totalmente, uma pegada totalmente diferente. Pelos poderes de Grayskull! Thunder! Thunder! Thunder! Thundercats! Bom, eu acho que a gente não pode terminar esse programa sem falar um dos maiores ícones que já existiu na animação dos anos 80, né? Agora, inclusive, vou pedir pra Melina. Melina hoje tá toda soltinha. Melina, canta aí. Como é que era o tema desse desenho? Thundercats! Você vê que a gente tá atrás do miote, né? Onde que é? Ai, cara. Não, mas os Thundercats, cara, era um desenho incrível. Incrível, até hoje ele é muito... Até hoje, é. Eu há pouco tempo tava assistindo desde, cara, o começo. Como que eles conseguiram fazer aquela animação na década de 80, né, velho? Não, era só a animação que era bem feita, a história era boa, cara. Ele tinha um roteiro bacana, ele tinha um roteiro legal, que, e outra, é um roteiro que não é só pra criança, não, porque ele não é bobinho, sabe, assim. Não. Ele é interessante até pra um adulto. Mas não era bobinho, né? Não, não é violento, não tem violência, mas eu digo assim, tipo, ele tem uma história maneira dos caras que saíram do planeta destruído, e vem para o terceiro mundo, e aí fica um paralelo meio que é a Terra, ou se não é a Terra, fica um negócio assim. Ah, claro que é a Terra, tinha pirâmide. Quando na Terra, né? Ah, é. Isso foi falado? Isso não era falado, não. É, não é falado. Do terceiro mundo, né? Terceiro mundo, mas não é falado exatamente que é na Terra ou outro planeta, né? Esse isso. Terceiro mundo só. Terceiro mundo, mas a ideia, pelo que eu entendi, é que seja no futuro da Terra, quando a humanidade já foi pro caralho. Ah, é? Você acha que é no futuro? Eu acho que é, quando a humanidade já foi pro caralho e só sobrou o Mun-Ra. O Mun-Ra e aqueles mutantes escrotos, né? Os mutantes não eram de lá, os mutantes vinham... Eles eram de outro... Desde Tandera eles estavam atrás do olho de Tandera. É, os mutantes eram muito escrotos, inclusive a Rita Lee, inclusive naquela época tava péssima. Eu aqui nesse time, querido Bão! Mas os Thundercats eu achava maneiro que, tipo, todo mundo rachunchava a Chitara, né, velho? Isso é mó legal. E é engraçado que a Chitara era uma gata, mas só tinha dois peitos, né? Imagina se ela tivesse seis peitos, assim. Nossa. Que caraca, Calaveira. Foi longe agora. Ah, caraca, parabéns, bicho. Não, mas eu gostava da Chitara. O problema é que ela só corria rápido, mas só pouquinho, né? Isso. Não, se vocês pensarem... Cada um dos personagens tinha uma característica dos animais que eles eram baseados. Por exemplo, o Lion era o líder, né? Era o mais forte, era mais pintudo e tal. O Tiger, o Pantro, que era mais solitário, e a Pantera Negra realmente tende a ser mais solitária. Ele a era Chitara, mais forte, né? Era o mais ele forte. Ele era mais forte, parrudão. A Chitara corria rápido pra caramba, mas em curto espaço de tempo, que é o que acontece com a Chita. É. Né? Que é o animal que ela se baseia. É legal, eu só vim entender isso depois. E o Willy Kitty e o Willy Cat? Aquilo ali é tipo gatinho. Era só gatinho, só brincava com o bote do mar. E o Snarf? O Snarf é eu acho que é uma experiência, né, velho? Que não deu certo, né? O Snarf é o alívio cômico, né, cara? Ele tá ali só pra fazer. Não, mas pera aí. Você tem 14 gatos humanos perfeitos, musculosos. Aí você tem o Snarf, velho, que parece que é uma punheta que não deu certo. É que ele tinha um rabo meio de lagarto, um negócio. É! Cara, é a mesma coisa que eu criar um bebê como um mascote, você já pensou isso? É estranho. É mega escroto mesmo, né, cara? Pois é, e o desenho foi feito por um estúdio japonês, porque o traço parece muito com o anime, né? Não era, mas com a produção Estados Unidos e Japão. Isso, é. E, cara, é muito bom, Thundercats é assim, fora de série. Tinha, pô, a Espada Justiceira, deu uma visão além do alcance, né? Meu, como é que era o nome do dublador, Leonardo? Que dublava o Lion? Newton da Mata, dublador da Mata. Do Bruce Willis. Oh, o nosso finado e queridíssimo Newton da Mata, cara, quando ele falava o Thunder! Thunder! Era muito bom, pô. Era muito bom, cara. Pô, arrepiava, galera. Tinha aquela luva que ele usava também, você lembra? E o Thunder Tank. Cara, eu era doido pra ter um Thunder Tank. Era tu que tinha o Thunder Tank, né, Leonardo? Peraí, é que eu não lembro se eu tinha, não. Sabe o que eu não tinha? Com certeza. Tá, não, não, eu não tinha. O meu aí que tá. Com certeza. Não, não, olha só que interessante. Na minha infância eu era muito ligado com o Maciel, né? Com o Leonardo Maciel, o nosso ilustrador que faz as ilustrações. E era engraçado que, assim, eu tinha a parte da coleção do He-Man e ele tinha a parte da coleção dos Thundercats. Então quando a gente juntava pra brincar, ele levava os Thundercats e eu levava a parte do He-Man. Então ele tinha, eu, assim, de Thundercats eu tinha o Lion e só. Ele, He-Man, tinha o He-Man e só. Ô cara da riqueza, hein, bicho? Entendeu? Mas o Marcel se deu bem nessa, né? O Maciel, ele tinha o Lion, tinha o Pantro, tinha o Tigre, tinha a Chitara, tinha os Escamoso, tinha as armas do Escamoso, tinha um Ana. Era o Escamoso que ficava. Ah, não, isso era do He-Man, né? Era do He-Man. Era do He-Man. Similiano, não era? Simiano. Escamoso, na verdade, Escamoso é o lagarto do Cats, aquele meio lagarto. E tinha o Chacal. E ele tinha o Thunder Tank, cara. O Thunder Tank era muito maneiro. Ele não tinha a Toca dos Gatos? Não, a Toca dos Gatos ele não tinha, não. Existia a Toca dos Gatos? Pra vender? Existia. Era maneiro. Ele não tinha, não. Vocês estão falando aí, e eu tô lendo a sinopse do Thundercats pra depois que vocês falarem, depois que vocês falassem, eu completar com os dados, né? Cara, olha só. Thundercats foi uma série de animação, agora o cu da galera vai cair geral. Desenvolvida pela Hackenbase e distribuída pela Lorimar Telepictures em 83, baseada nos personagens criados por Tobin Ted Wolf. A animação foi produzida por Pacific Animation Corporation, um grupo de estúdios japoneses, incluindo a Topcraft, que mais tarde viria a ser o Estúdio Ghibli. Brincadeira? O Estúdio Ghibli, pra quem não sabe, o Estúdio Ghibli é, na minha opinião e na opinião de muitos outros, um dos maiores, se não o maior estúdio de animação que existe no mundo. Responsável pela Viagem de Chihiro, o Castelo Animado, inclusive fez a animação do Ni no Kuni, que é um videogame, que é um RPG que tá fazendo um puta sucesso no PlayStation 3. É responsável também por Ponyo. Cara, pra mim, na minha opinião, é um dos estúdios mais lindos, que faz as produções mais lindas. Inclusive, nós vamos fazer um programa sobre os estúdios Ghibli. Estúdio Ghibli, não sei quando. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Pelos poderes de Grayskull. Thundercats! Agora, vocês lembram de uma segunda fase dos Thundercats, que apareceram outros Thundercats? O vovô. Lembro, que apareceu, porra é aquela? Tá? Porra é aquela, né, velho? Era tipo os Thundercats, a cota dos Thundercats, né? Tinha o cego, tinha o velho cego, tinha um que era tipo o gay, que era o Tigre Branco, né? Tinha uma outra mulher. Cara, que porra é aquela, né, velho? Eu nunca entendi aquilo, parece que aquilo ali é uma temporada, né? Uma coisa assim. É, eu acho que é outra temporada e, assim, enfim, ficou meio. Aqui no Brasil acho que passou meio despercebido, assim. Tipo, a primeira temporada passou em loop e a segunda passou uma vez só, sei lá. E aí a gente ficou meio perdido. Uma pesquisada nisso aí. Você assistia também, Mel? Eu assistia, eu adorava. Eu tinha a Chitara, o Thunder Tank e o Pantro. Olha aí, passou na cara de todo mundo agora. Passei, velho. Interneticos, como vocês já devem estar se perguntando, como é que vocês não falaram desse? Como é que vocês não falaram daquele? Óbvio que tem papo, tem desenho aí pra gente fazer um programa, um ano de Jurassicast só. Então nós vamos ter uma segunda parte, que não vai vir na sequência, não vai ser o próximo Elo Perdido, vai ser quando a gente resolver lançar, mas nós vamos lançar a segunda parte sobre desenhos animados dos anos 80, dos anos 90, da nossa infância. Desenhos fodas, é isso mesmo que a gente vai falar. E pra encerrar, a gente vai falar agora de um dos desenhos que, na minha opinião, tinha um enredo mais maluco de todos, velho. Muito bizarro, que era a história de amor entre uma garota de 14 anos e um cavalo. Um garanhão. Cavalo de fogo. Cavalo de fogo, cara. É um cavalo que tomava cachaça. É um cavalo que tomava cachaça, né, velho? O cavalo que tomava cachaça? Porque ele tava de fogo. Toca pra E o velho. pior que eu tô rindo. Imagina o cavalo chegando, bêbado, bebaço pra caralho. Princesa Sara. Ai, cavalo de fogo. Princesa Sara, bota esse espetinho pra fora aí que eu quero dar uma mamada. Que é isso, cavalo de fogo? Tudo se faz de desentendido que eu vejo quando eu tô fazendo xixi, tu fica me mirando. Fica manjado. Tu fica manjado, que eu sei. Quando bate aquela ereção matinal que eu venho aqui, tu fica manjando. Bota esse espetinho pra fora. Cara, era um desenho mais bizarros que tinha. Cara, pra mim o cavalo de fogo comia ela. Pode falar o que você quiser. Tá maluco, velho. Tá louco, velho. Uma criança, cara. Mas a questão criança? Dos 13 episódios, pera viu, também. Pera aí, uma criança que usava sombreiro, velho. Eu não entendi isso. Preto, sombreiro preto, cara. Isso, não, e era muito escroto, porque ela era uma princesa do mundo lá do Cavalo de Fogo. E aí, quem cria ela é um, tipo, sei lá, o Sr. Wilson, né, um negócio assim. É, não, quem cria ela é tipo um fazendeiro. É um fazendeiro. E aí, de repente, volta e meia, volta um cavalo pra resgatar ela, pra levar ela pro mundo... real lá, mundo da Diabolim. Lembra da Diabolim? Diabolim, com certeza. Né? Como é que eu vou esquecer a Diabolim, cara? No meu colégio tinha uma Diabolim. Tinha a Diabolim, pô. Não, tinha a Diabolim todas as fases. Tinha uma Diabolim que era fim de dar pro miote, inclusive. Feita pra caralho, velho. Isso que era pior. Ela era feia, velho. Era magricela. É. Ela parecia Super Nani. Super Nani. Todo círculo de amizade tinha um Batatinha e uma Diabolim. E uma Diabolim. Também. O Batatinha do nosso ciclo de amizade descobriu depois que o irmão dele dava um cu nervoso, velho. Meu foi trabalhar numa locadora, o irmão dele ia lá, só logava lá. Como é que era, meu? A festa dos solteiros, como é que era? Tu lembra, não, velho? Lembro, pô. Como os 35 centímetros de Mr. Jones, já foi assim. Tudo por dentro de Vladimir Correia. Esses nomes assim do filme. Eu posso. Eu posso deixar isso, meu? Pode? Caralho, velho. Eu não sei como é que vocês não estão rindo. Olha o nome do filme, velho. Tudo por dentro. Tudo por dentro de Vladimir Coquei. Ai, eu não posso. Ai, ai, as costelas, velho. Ah, miote. Meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era o mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então que o dia raia seria. Nossa, tá igual. Tá desafinando do esquema, inclusive. Tá igual. Dá pra falar, Melina, tu nasceu em que ano? 83. Ah, tá. Ok. E tinha um certo. Eu levo que como. Merda. Não. Não foi nesse sentido. Tá gravando isso, Leonardo? Tá gravando. Tá gravando, tá. Velho. Não, velho. E eu queria, antes da gente começar a gravar propriamente dito, eu queria interromper um pouquinho, né, as palhaçadas e tal, e dividir com vocês a minha dor, que eu perdi um ente querido hoje, às 19 horas, mais ou menos, volta de 19h20, e foi o Jorge. O Jorge partiu dessa pra melhor, deve estar lá no céu. E é isso. Eu queria dizer. Mas ele pergunte quem é Jorge, velho. É o meu roteador. Tá que pariu. O Salsicha fumava um baseado ou não fumava? O Salsicha, cara, era larica total, velho. Fumava. Aquela Mystery Machine ali. Aquela atrás Mystery só devia Machine. Ter maconha. Eu sempre achei aquele fogão, parecendo fogão de filme pornô. Parece uma coisa parece, meio... Parece. Mas o jeito mesmo não, do Salsicha, não parece, sempre não, lesado, não. Sempre com fome, com... É larica mesmo aquilo ali, aquela coisa de... Falava com cachorro, né, velho? Falava com cachorro. Falava com cachorro e o cachorro respondia. Pois é, e os cacos do monja e tal, porra. Foi lá que surgiu. Que é isso assim? Eu já vi muito, velho, só assistir fazer. Que é isso assim? É. Diabo disse aquilo. Diabo disse aquilo. A família Buscapé era um urso. Eu lembro. Lembra da família dos ursos? É, lembro, que o urso não falava. O urso não falava, era só assim. Zé! Zé Buscapé, né? Lembro. Zé Buscapé. Ela falava assim, a mulher dele era baixinha, falava assim, Zé, nosso jantar tá fugindo. Aí ele... Aí ele ia lá e pegava. Hannah Meio, pra quem não sabe, é um desenho que o personagem, quando tem contato com a água fria, virou uma mulher. É um anime, tipo uma pepeca. Ele ganha uma pepequinha. Carangos e motocas, no Brasil. Por ano, claro, né? Porque um escroto desse só podia ser no Brasil. Era Willy and the Chopper Bunch. Isso. Nossa, esse eu não lembro de jeito nenhum, cara. Ah, é horrível, cara. Era... Lembrei. Era o percursor do lembrei, carro sim. Da Disney. Uhum. Isso. Era só com moto isso mesmo. Aí as motocicletas eram tipo uma gangue, entendeu? Era desse jeito, ficava uma motinha. Eu te disse. Eu te disse. Eu só lembro também do Cartoon Network. Tá falando negócio lá das produção original do Cartoon, que era legal, que eles redublavam. Eles redublaram um episódio ou uma cena desse da Liga do Mal. Aí o Salomão Grande quer calças. Aí ele fala assim, o Lex Luthor, que ele era o líder, Lex Luthor, né? Olha, eu acho que a gente tem que definir alguns pontos aqui. Aí levanta o bicho assim, eu quero um par de calças! Era um bicho, acho que era, se não me engano, era o aquele inimigo do Super-Homem. O que é o computador vivo, como é que é o nome dele? Brainiac, se não me engano era o Brainiac. Eu quero só um pau de calças. Não, a gente tá falando sério, a gente precisa saber como é que vai destruir ele, os super amigos e tal. Aí o Salomão Grande levando. Salomão Grande quer calças também.